Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6:07 e tá começando o último Pretinho Básico de 2011. Tarara, tarara. Sempre no oferecimento de Damilera, a moda está nas ruas, telefonia do Big e Sicredi, gente que coopera, cresce. KG! Opa! Legal, KG, que tu passou mais um ano com a gente aqui, fazendo o Pretinho Básico. Espera o carnaval pra ler essa piada então, cuzão. Vai ficar lindo de sunga. É aqui a nota do produtor aqui. É importante. Max Piangers! Deixa eu ver se eu tenho alguma nota no meu material. A tua nota está no teu coração. Eu não aguento mais vocês. Só no ano que vem. Esse tipo de piada a gente proibiu ontem. Não pode mais fazer esse tipo de piada. Potter! Tô mal. Tá precisando tomar um sol, Potter. Tá meio... Eu tô tão queimado que eu vi uma propaganda que apareceu uma mulher de biquíni gostosa e me deu nojo. Bah! Cara, o Potter tomou um torrão ontem fazendo uma matéria pro Patrola. Será que o Pedro Bial não tem alguma dica pra ele? Ou... Cara, sabe que... Davi fica rindo, cara. Não, eu fico rindo. Davi Coimbra! Eu já contei isso. Que quando do primeiro Rock in Rio, eu não estava no Rock in Rio, estava em Araranguá. Tá, e uma namorada minha. Baita lugar pra estar no Rock in Rio. Araranguá. Você se lembra da galera de Araranguá? Você se lembra do primeiro Rock in Rio? Eu lembro, mano. Eu tava em Araranguá. Em Araranguá. No, como é que era o nome daqueles campings famosos que tinha lá? Morro dos Conventos. E o outro era... Eu tava no Morro dos Conventos, tá? Eu só conheço. E aí o seguinte, tava lá no Morro dos Conventos e a minha namorada de então... Tiras! Tá? A Edna. Edna. Nome de velha. Disse, né? Que... Hoje ela é velha, Edna. Mas ela era novinha na época. E aí ela resolveu assim, não, vou te proteger do sol, e passou o óleo Johnson em mim. Ai, que amor! Fritou, né, Davi? Fritou-me. Por isso que eu terminei com Ed, né, até hoje eu odeio. Bem que tu fez, tá? O Alcemar tá com a gente. Por isso que eu sei o que o Potter tá sofrendo. O Alcemar, tu passa lá na obra? Eu não passo, né? Opa, não precisa nada disso. Só no cofrinho. Fica sempre a mostra. É, né? Pega sol. E o Pedro Bial? Pedro Bial tá ouvindo aí, Bial? Aí, galera da Atlântida, aqui é o Pedro Bial. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: use filtro solar. Aê! Boa! Vamos proibir isso no programa de 2012, a participação do Vai ser a última vez que o Bial vai falar em... Por falar em verão, esse cara fica falando. Só se fala, fala e o Potter não atende, cara. Sabe quem tá nos ouvindo? É em Florianópolis. Pedro Bial. Robinho. Escondidinho da Silva. Neymar. Mark Zuckerberg. Tá em Floripa. O criador do Facebook. Tá em Floripa, cara, meu. Notícia quentíssima. Sim, mas ele entende. Ele entende que nós somos. Cláudio Ospe. Não. Cláudio não sabe. Cláudio não sabe. Não, que a Ospe não sabe. A pessoa de comunicação, nem o Cacau falou isso ainda. Aí, Claudinha. Aí, brother. Mas aonde ele tá? Aí, no Riozinho? Tá na ilha. Tá se aproveitando. Sai Canasvieiras. Sai Canasvieiras. Zuckerberg está curtindo a praia da Joaquina. Daniela. Uma das mais lindas praias de Floripa, brother. Daqui a pouquinho deve pintar uma fotinho, alguma coisa dele que não tem como passar desapercebido. Tá do Campestre. Vem fazer festa. Tá na Lagoa do Período. Vem descansar e fazer festas. Quem te contou? Uma fonte. Então, uma você que está em Floripa, quando vira quem revela a fonte é água mineral, né? Tira! Quem, quando vira um branquela com com, né? Um laptop. Um laptop. Vai lá dar uma na cabeça dele. Ei, ô Zuckerberg. Tá todo mundo em Floripa, resumindo. Tá menos nós. Menos nós. Daqui a pouquinho o George Clooney vai aparecer em Floripa. George Clinton vai estar lá. Daqui a pouquinho o Obama tá em Floripa. Daqui a pouco o Mussum vai aparecer. Daqui a pouco o Juliano assina com o Grêmio. Sabe que daqui a pouco o Steve Jobs vai aparecer em Floripa. O Gear. Morreu, né? O Gear. Quem é o Gear? O Gear. O Richard Gere? Richard Gere. Namorou uma gaúcha. Vai mesmo? Todo mundo de Bagé. E ele andou por Bagé algumas vezes. Foi ver. Bagé? E foi ao cinema aqui em Porto Alegre. Aqui no, não, ele foi ver uma linda mulher. Foi assistir ali no antigo Bristol, aqueles cinemas ali. Como que era? Baltimore. Baltimore e tal. Sempre, tô dizendo. Cara, namorou uma gaúcha de Bagé. Uma das histórias mais interessantes nesse sentido aí foi quando o escritor do Pequeno Príncipe, Zuperri, lá, Saint-Exupéry. Ele pousou na Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri se chama Lagoa do Saint-Exupéry, por causa dele. É por causa do Saint-Exupéry. Exatamente. Ele pousou, tinha avião príncipe, mesmo. Lagoa do Peri. Seu Peri. É real. E aí era Lagoa do Peri. É, seu Peri. Aliás, tem uma rua que é o Pequeno Príncipe. Que é pequeno, a principal do Campeche ali é Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Agora o Davi Coimbra está hoje aqui e o assunto mais comentado da tarde de hoje foi a contratação de Juliano pelo Grêmio. Está no blog do Davi. Acerto do Juliano com o Grêmio. No blog do Davi Coimbra, que Davi tradicionalmente Coimbra, confirmou informações como a vinda do Ronaldinho Gaúcho pro Grêmio. Não, mas o Davi foi taxativo. Juliano acerta com o Grêmio. Acertou com o Grêmio. Falta acertar com... Como é o nome do time lá? Nipro. Nipro. Tem o D mudo, né? Agora até o empresário do o Benfica descobriu o nome do empresário, Paulo Tonieto, que está negociando com o Dnipro. Dnipro. Ele está negociando para... Aguardemos, acertar. Né? Aguardemos. Mas normalmente quando o jogador acerta com o clube... Só falta liberar, né? Aí, também se só não falta vier. Assinar, né? Se não, não mas olha só, eu vou tirar teu blog. Macagê, olha só, KG, olha só. Eu tô dando uma informação. Uma negociação entre de contratação acontece duas negociações. Primeiro eu chego no Pianjas. Pianjas, quer jogar no meu time? Ele fala, quero. Quanto é que tu quer? Eu não vou querer. Eu não. Quero R$500. Eu tenho R$450. Fechou. Agora vamos ver com o dono do Pianjas, que é o KG. KG, tu vende o Pianjas? Não vende. Não, mas já acertei com ele, não, mas perfeito, mesmo assim eu não vendo. Tá ok. É isso aí. Grêmio e Juliano, nas fãs da Bia, já acertaram. Aí que é toda a torcida do Grêmio, acha que não, mas tá é que não, quando não. Não. Mas aí, isso aí é a mesma coisa que o Pedro lembrou aí do Ronaldinho. O Ronaldinho já se acertou com o Grêmio. Não tendo o Assis na jogada já facilita um monte a negociação. Aquele negócio, o cara se acertou. No caso do Ronaldinho foi o mais grave ainda, que ele se acertou com o Grêmio, tudo fechado, tal, papo contato, depois de 7 mudanças e tal, tudo acertado. Aí... aquela coisa, voltou atrás, blá, blá, blá. No caso do Juliano, se acertou com o Grêmio. Salários, tempo de contrato, blá, blá, blá, blá, blá. Falta acertar com o clube, que eu coloquei ali. Davi, não dá bola pra eles, Davi. O que fica é o tropeço. Não, eu não. O que eles olham pro tropeço, não dá assunto pra esses guris aí. Agora eu quero aliás, o Juliano vestido. É um cara muito mais brilhante que isso. Toda sexta-feira, sábado e terças, né? Acerta na zero hora e ninguém fala. Aí um tropeço que tu dá na carreira. É só o que fala. Mas Davi, eu tô contigo. Tropecei, Maurício. Quem tropeçou foi o Assis. É, então, não dá bola pra eles, Davi. Que nem o Lazier que fala daquele negócio do choque dele. Pô, os caça-falta, que eu fiquei sabendo que ontem vocês botaram, né? Não, é na música. Na música de Ano Novo a gente foi ontem, todo dia. Todo dia entra. Não, mas alguém comentou que tinha sido colocado. Ai, bom, enfim, então, isso todo aí. Dia ele o que deve. É que nem o professor Pretinho, Rui então. Agora, é os erros de. Andel, Andel. Tá, o cara faz 70 anos de sucesso. Bom, vamos vencer os destaques do Clique RBS nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2011. Um atirador, atirador dispara 10 vezes contra a população no centrinho da Guarda do Embaú. Tá brincando, meu? Onde estavam turistas e moradores. Caraca. Vou ter que esperar o Davi e o Pianjas terminar de conversar, aí a gente segue por aqui. Pô, meu... Estamos falando sobre situações importantes que podem definir o futuro. Para aí. Aí o alvo seria um homem de 24 anos que já cumpriu pena por tráfico de drogas e foi solto há pouco tempo. Ele foi atingido com 4 tiros e deu pânico na guarda do Embaú. Mas os caras só atingiram ele. Só ele. Mas foi, foi no meio de todo mundo. Era um traficante, Rodoviária de Porto Alegre não tem mais passagens. A rodoviária de Porto Alegre não tem mais passagens a vendas para viagem. Tu quer fazer os destaques aqui? Olha aí, viu? Não quero, cara. Fica à vontade, cara. Olha aí. Fica aí, tá sem voz, então vamos lá. De fúria. A guarda do baú. Daqui. Deu posto pro Maurício. Deu problema lá. Parece que mataram dois. Rodoviária de Porto Alegre não tem mais passagens à venda para viagens hoje rumo às praias do litoral norte. As praias, né? Só resta a possibilidade de viajar em pé em ônibus que saem para Cidreira e Balneário Piau. É uma boa possibilidade, né? Vou de pé para Cidreira. Deve ser aqueles pinga-pinga, né? Deve demorar 8 horas para chegar em Cidreira. Essa é para você que foi comprar uma passagem de ônibus. Tinha em pé para Cidreira. Em pé, bicho. Não, pra Cidreira. Você que comprou e vai ficar com uma bunda do lado do cara de pé. Que alguém vai sofrer também, né, bicho? Não, tem uns estupradores de ombro, né, cara? Tem uns caras que abusam do ombro. Comedor de sovaco. Cara, o cara ali tranquilo ali, os caras se bulinando no meu ombro. Nova sala de embarque do Salgado Filho começa a operar hoje. No local vão operar 3 aparelhos de raio-x para vistoria de bagagem de mão e a sala de embarque vai ter 280 lugares. Os balcões de check-in ficam prontos só semana que vem. Aí é muita coisa, né, cara? Semana é pouco movimento no Réveillon, né? Pra quê? Deixa pra semana que vem mesmo. Previsão do tempo pro final de semana. O sábado deve ser chuvoso na região sul. Chove mais no estado de Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul, onde os acumulados serão baixos. À meia-noite, há previsão de chuva em todo o litoral de Santa Catarina, inclusive Florianópolis. Puta merda. No domingo, a chuva enfraquece, mas permanece nas áreas mais ao leste, o que inclui o litoral dos dois estados. Então você que vai pegar a freeway agora, depois da série. Pensa bem. Pensa bem. Você sai às 9. Vai encarar. Não, ou não sai. Estrada. Ou fica. Não, se tu tem que, se tem compromisso. Não, tem que se apresentar. Tem gente que não tem compromisso. Tem a balada do Pretinho, por exemplo. Vai fazer o quê? Sai às 9. Sai às 9, 9:30. Cagê? É, vamos lá, os flatos do dia! Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Aí, galera! Brincadeira, flatos do dia! Do Pretinho Básico, com o glorioso, o inestimável, insuperável, Cagê Lisboa! Olha aí! E o Pintinho, não tem Pintinho? Tá falhado, bicho. Tá falhado. Pito preto, pito preto. 6h45, Thiago Rodrigues viaja com a mulher e o filho pra Praia da Pipa. Olha, bonito. É o Thiago Rodrigues, cara. Não é, sei. O cara bonito. É um português, não é? Bonito. Um português, Thiago Rodrigues? O que, que ele faz? É malhação? Não, não. Mas isso não interessa também, quem é o Thiago Rodrigues. 8h47. Eu acho que nós jogamos bola contra ele já. Ah, é? 8h47, ele Bruno perdeu, Gagliasso então. Passeia de barco com a Giovanna Eubank. Eubank, em Noronha. Olha! Tá aí um lugar pra passar o Réveillon, hein, Fernando? Tem uma mulher pra passar o Réveillon, gente. Giovanna Eubank. Tá aí um homem também pra passar o Réveillon. Preconceituoso. Homofílico. Não, é só a minha preferência, né? Homofílico. Não tem nada de preconceito. Homofílico. Minha... Não, se eu prefiro a Giovanna, preferência. Preconceituoso. 10h29, Miss Brasil e César Cielo curtem praia em Floripa. Opa! Atual Miss Brasil? Ah, essa aí tá não, passando rodo. Acidentada. Não, acidentada. Então tem tantas Miss. Que ela tá no hospital Misses? Lá entre a vida e a morte. Eu podia ser a Deise Nunes? A era Fischer. Deise Nunes. Marta Rocha. Era Fischer, é a Marta Rocha. É, velho. 12h56, Naubert passeia com a filha de bicicleta na orla do Leblon. Ah, papuco, né? Quem? É Nauber. Jogador de vôlei. Naubert. O Naubert, cara. Naubert. Ah, o Naubert. Sim, sim. Ah, tá. O termo é Naubert. Eu acho que Nauber. Isso aí não é destaque para pro... Não, não, tu não diz como é que eu... Não é, assim, isso é parte esportiva. Não diz como é que eu faço meu trabalho, eu não digo... É, essa é a parte do doutor ao seu. O que tu acha do blog do Davi, Cagê? Eu vou tirar o blog do Davi do ar, se não fechar. Eu quero ver o Juliano com a tricolor. 14h33, Priscila Pires decora as unhas para passar o Réveillon. Isso sim. Priscila é ex-BBB. Priscila é, essa eu não sei quem. Mas a unha é coisa que menos se nota no corpo dela. A que eu mais gosto do BBB é a Maria. Quem? Maria. A Maria. Davi, ganhou, hein? Que foi que ganhou, né? É, ganhou. Gosta da Cacau. Quem gosta da Maria? Eu gosto do trabalho dela. Davi gosta de vencedoras. Qual tipo de trabalho exatamente tu mais admira na Maria? Ah, ela escreve bem. Diz o preço do trabalho dela. Ela escreve bem, ela... Ela escreve? Escreve. Tu acha que ela suga demais da vida dos outros? Ela, mas não, mas escreve bem, ela fala bem. Ela monta demais nos funcionários dela? Às vezes pode ser, mas ela é muito boa, assim, profissional. Eu gosto do Aero Willis, aquele, como é o nome? Aquele que ganhou o... Jean Willis. É o Jean, é deputado. 16h12, Alexandre Nero se prepara pro Réveillon e faz a última barba do ano. Esse tipo de piada a gente já tinha combinado, que não ia rolar. Esse cara tá pegando fogo. Quem cara, é o Alexandre Nero? O Alexandre Nero tá pegando fogo quem a carreira é, dele, cara. O Alexandre Nero. Eu não sei, é o ator mais Potter. Quente do momento. Tá, vou ter que ir de novo pro Google aqui, né, cara? Alexandre agora, Nero. Questão de 15 minutos atrás, 15. 15. 15 minutinutinhos, não mais do que isso, 15. 15 minutos, Maurício. Era 15 minutos atrás. Não, olha mais aí, do que isso. Faustão, era a tua hora, Faustão. Era 18:07, Faustão. Essa é pra você. Dia 31, não, tá chegando toda a parentada, dia 30 hoje. Da manhã, né? Chegou vô, chegou tia, chegou primo deficiente. Meu teve Deus. Que trocar de quarto. pra chegar, primo aquela deficiente. Coisa. Primo deficiente. Olha aí, 18 e 7. Bárbara Evans vai a salão de beleza. Bora, em Búzios e passeia com o namorado. Mulher de verdade. Olha aí. Mulher de verdade com carne, silicone. Sem músculo, sem silicone. É. Levemente caidinha. Ainda, né? Ela tem 18, ela né? Ela tá papai? Namorando o Miss Brasil, né? Daqui. Miss Brasil, quem? Ela namora. Ô, Miss Brasil. Mister Brasil. Para. Preconceituoso. Todo cara que se candidata a alguma coisa de concurso de beleza é Miss. Mas é o Mister Brasil Mister. Não é um cara... Bom, enfim. O que não. tu ia falar, Neila? O mundo quer as simpatias pra 2012. O mundo clama pelas simpatias. Temos aqui, temos simpatias para 2012. Tem que segurar o voto. Segura o voto. Mas tem que segurar, tem que segurar. Mas o que teremos hoje? Hoje, proteção contra olho gordo ano que vem, Davi. Olho gordo, é. Como ganhar dinheiro e como tirar a urucubaca no ano que tá chegando. Olha aí. Ai, a Preta Gil tem um olho gordo. Ainda hoje no Pretinho. A Preta Gil tem um olho gordo, viu? Davi, tu escutou hoje a previsão de como acabar casamento? Como acabar com amor? Como? Com uma amante. É assim? Simpatia simples. Pra acabar com o amor. Vai com uma amante na pracinha, tira a foto e pra manda prender uma mulher. Mas eu sempre digo que traição não é motivo para separação. Não. Baita frase! Não é motivo. Homer, conta pra prender uma mulher por 3 dias. Sozinho. Prendeu o seu grande amor. Prendeu o seu grande amor. Em 3 dias, pega 1 quilo de cocaína, põe nas coisas dela, chama a polícia. Viajar. Pronto. Vai pra 3 dias tá presa. Eu pensei do dinheiro do papel higiênico cagado na carteira e não deu certo. Não era cagado, ô Zemar. Era cagado? Não era. Ah, não deu certo. É só rachadinho. É o final, o último. O que tu tem pra nos ajudar hoje aí, ô Zemar? Hoje eu tenho cantadas de PD. Oh, que beleza. Ah, mais um que tá derrubando o Potter. Eu não tenho mais o que fazer. Tá desanimadinho hoje, meu. Toda semana. Então vou fazer nunca cantada. Trabalhou de tanto de na vida, nunca né? Trabalhei tanto. Na minha vida, cantada de pedreiro. Olha aqui. Vamos ver. Tá passando a gostosa embaixo da obra e aí tu diz o quê? Você é tão gostosa que tá fazendo crescer minha viga. É violento. É violento. É muito boa. É boa. E uma menos um pouquinho aqui, ó, mais romântica. É, você é o tijolo que faltava na minha parede. Ah, essa é conhecida. Essa pega a gente hoje aí, na balada do Pretinho de Xangri-Lá, hein? E essa aqui é pra gente que não é confiante, pedreiro não é confiante. Você é muito areia pro meu carrinho de mão. É, a pedreira é confiante. E essa aqui é pra... O ovo na marmita não tem? Não, essa é, você é o ovo na minha marmita. E essa aqui é pra pegar. Se você fosse um muro, eu te dava uma chapiscada agora. Essa é pra pegar, gente. Chapiscar é rebocar, né? Chapiscar, né? É. Tira mais chapiscar. É, exatamente. Me chamou. Tu que gosta de chupiscar o pessoal, né, ô Semana? Chapiscar. Chapiscar. Vai daí, ô Bartola. O médico vai pra... A senhora tem uma doença rara, que não tem cura, fala pra mulher. Bah. E a mulher, ai, peraí, doutora, eu vou querer uma segunda opinião. E o médico, claro, a senhora tá muito gorda também. William Loreto, que Loreto! Mandou. E aí, Davi? Eu tenho aqui um e-mail que é assim, me ajuda, Davi, urgente. Davi. Maylise Duarte. Olá, pretinhos, me chamam Maylise. Maylise. Ou talvez seja Maylise, porque é com Y. Só existe uma, né? Maylise. Acho que é Maylise. Maylise, né? Ah, mas que nome, hein? É um nome bonito, né? É pobre. Não, não com é, certeza Davi. A gente sabe que é pobre. Não é, Davi. Não tá é bom. Maylise, pô. Nunca vi uma pessoa rica. Por exemplo, Marieva. Marieva é nome de pobre, cara. Marieva? É. Não, mas é que os pais foram muito inteligentes e não botaram Y. Tem Y? Não, o original não, é nome artístico com Y. Ah, é? Maria, ela que bagaceia. Mas tu não conhece a Maria, vai dizer, ah, Maria, vá, nome de pobre. Maria é rica. Família é rica, bem tratada, leitinho, longas, banho de leite. Aquela coisa toda, você sabe. Eu ficaria com a Maria. Enfim, oi, pretinhos, me chamo Maylise. Maylise. Vou contar meu caso para vocês e quero muita opinião de vocês. Vamos ver. O meu pai tem um mercado aqui no centro de Esteia, é pobre. Falei. Meu Deus. E eu sempre... Fica. Como assim tem mercado? Pode ser um grande, o maior mercado de Esteia. O maior mercado de América Latina. Davi, o maior mercado de Esteia. É uma cidade pujante, Davi. Ela é filha... Expo Inter todo ano lá, Davi. Ela é filha do dono da Quitanda. Esse que é o nome. Lá de Esteio, pô. Acabou com a Maylise, cara. Acabou. E eu sempre... Foi quem escolheu o nome da Maylise. E eu sempre o ajudo ficando e atendendo lá na padaria. A Maylise da padaria. É pobre. Come pão cru. Sou conhecida por todos. Sempre sorrindo e simpática com todos. O Davi não vai chegar até o fim. Eu já tô vendo. rapaz. Eu tô vendo a Melissa com os tererê no cabelo. Imagina agora a mulher vai atender lá. Suíçuda. Todos os fornecedores. Um pouquinho de buço. E continua. Todos os fornecedores do mercado do meu pai me conhecem. E o caso é justamente isso. Que vaga, né? Bora pra ele. Modéstia à parte, sou uma morena muito bonita e atraente. Sempre recebo elogios indiretas se a Melise da padaria, se é melhor história. Candidata de Esteio, Melise do mercado. Sempre recebo elogios indiretas e às vezes até mesmo cantadas diretas, como essa aí do Alcemar, né? Dos fornecedores do meu pai, dos promotores que vão à loja, caraca, dos entregadores. Promotores? É, e até mesmo dos clientes. Claro, promotores. Todo mundo tá dando em cima da Melise. A Melise deve valer a pena. Deixa o promotor. E sabem, pretinho, eu adoro quando falam que me acham linda, que meu sorriso é lindo. E até mesmo gosto das cantadas mais vulgares, Alcemar. A da viga, Alcemar. Mas fico na minha, não dou esperanças. Boa. E mulher nem entrada direita para nenhum. Boa, Melissa. Mas não vou negar que adoro. Mas tem um rapaz que vem aqui no mercado todas as segundas e quintas, sempre as segundas e quintas, quase sempre no mesmo horário da manhã. Sim, pretinhos, eu já sei até o horário que ele vem. Ele chega, faz a rotina do trabalho dele e vai embora. É rara vez que ele me dá um oi ou um tchau. Ele é lindo, é baixo, moreno claro, eu e tem o nome do filho tatuado no braço. Sou eu. Ah, deve ser. Será que é do filho? Será? Bom, ainda bem que é o nome do filho, não, né? Não, não, não, é o filho, não é a mãozinha. Ele é baixo, magro, Paulão, e tem uma tatuagem da mãozinha do filho segurando o minguinho escrito Graças. Esse é o nosso amigo. No começo, achei que ele... Olha só, o cara não... Todo mundo dá em cima da Melise. E o cara não dava. E o único que não dá bola é o cara que tem o nome de um sujeito dando no braço. Bom, tá bom. No começo, achei que ele era cego ou que não gostava de mulher. Mas algumas vezes, puxei assunto com ele e acreditem, ele nem... Me dá moral. Ô, Melise, desencana. E isso me deixa louca. Semana passada, perguntei se ele conhecia o programa de vocês, pois tive a ideia de mandar esse e-mail pra ele ouvir. E ele disse que escuta nos dois horários. Olha, é! Quero muito, mas muito, mas muito, mas muito, olha, mas muito ser com ele. Vamos, Magrão! Beijar a boca dele. Olha aí, rapaz! Mas é, olha, não vale que mais, nada. Esse jeito de quem não está nem aí pra mim está me consumindo e enchendo a minha cabeça de coisas. É o que fazer com a gostosa. Mas não tenho coragem de chegar. Por favor, pretinhos, por favor, Davi, me diz o que fazer. Tô mandando minhas fotos e não aceito menos de 6,5 tá aí, Maurício. E aí, Maurício? Bah, olha. Ô, Maurício, é aquela que a gente viu? Lá? Por que tu não encaminha os e-mails, cara? Ô, Maurício, era aquela sem reboco na parede que a gente viu? É, meu, tu tem que encaminhar os e-mails. Melise, né, Melise, o problema é o rejunte ali da foto. É aquela? O rejunte prejudicou, meu. E o bigode? Mas, mas qual é o conselho que dão pra um cara que tem o nome de um homem tatuado no braço? De 0 a 10. Fotos, o Maurício não caminha. De 0 a 10, Maurício. 0 a 10. Seja sincero, Maurício. 6,5. Não. 6,5 pro Maurício é altíssimo. Menos? Maurício tá fazendo assim com o dedo. Menos. 6,3. Quanto de verdade? 6,6. Olha aí. Ah, depende da hora, né? Tá, pois é, mas então. Tá, mas agora. 6,31 agora. 5,5. 5,5, menos? Menos. Não, tá bom. 13,5 do Maurício ainda dava pra pegar. 3,5 do Maurício é 8 pra nós, mano. Que moral, hein? Impressionante. Enfim, a Melise tem que ir pra cima do cara, né? Chega junto, Melise. Do baixinho esse. Chega mostrando... Ela é uma colecionadora de homens. Teu talento, né? É colecionadora de homens. O único que não dá bola pra ela na venda do pai dela lá é o que ela quer. Mas é sempre assim. E é um cara casado, tranquilo. Tem o nome do filho. Segundo Potter... E ela quer estragar um casamento. Todo cara que ama o filho dele não trai a mulher. Segundo Potter, esse é o jeito de o cara dar em cima de uma mulher muito bonita. É a minha tática, né? Eu tenho uma gostosa na festa, eu não chego nela. Nunca fiquei com nenhuma gostosa que eu não cheguei, né? Mas também não levei fora. Não enchi o ego. É uma boa tática pra não levar fora e não encher o ego dela. Agora, se o cara é bonito, não. O cara é bonito, ele pode fazer essa tática. Ele faz essa tática, tipo assim, senta no colo dele. Deve ser bom ser bonito, né, pessoal? Cara! Resumiu. Deve ser bom ser bonito, é verdade, Alcemar. Olha, mas isso é algo que nós nunca vamos descobrir. A frase do ano. ainda hoje a divulgação do Prêmio Pretinho 2011. Olha! Os vencedores em cada categoria, ainda dá tempo de votar. Se você não votou, acessa o blog lá, que no segundo bloco a gente vai anunciar aqui os vencedores do Prêmio Pretinho Básico 2011. Agora tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Estamos vendendo um Palio, ou melhor, liquidando. É um Palio ano 2001, 2002, cor cinza. O motor tá ótimo, a lataria que não tá muito boa. Sinceridade, né, cara? Queremos 10 mil, Almir. Olha 10 aí, pau. Ó. 10 pau. Sinceridade. Ou entrada de 3 mil e assume 20 de 402. Eles querem entrada de 3 pau. 3 mil ou assume 20 de 402. Aceitam uma Honda Bis no negócio. Aí, pode. Não, meu nome é Bis. Palio de Barbada, @hotmail.com. Palio de Barbada, vale uma Honda Bis mais de 10 mil? Menos. Não. 3 mil. 2 mil. Não, 2. Depende. 2 mil só? Não, uma usada 2.500, 2.700. A outra oferta é o seguinte, ó, tem que vender meu carro, meu casinho. Ah. É um Ford Ka 1.0 vermelho, 2008, 2009. Tem ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, películas e o carro tá em Passo Fundo. 25 mil reais. Muito caro. O carro tá com 11 mil quilômetros e todas as revisões tá da concessionária. Tá bom. É, vendo, mando fotos por e-mail e tenho como mostrar ele também. Vendo Ford Ka 2009, 2009, né? Vendo Ford Ka 2009, @yahoo.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda aí, manda aí. Pra Isabela e pro Otto, os filhos do Julio Joe, que estão nos ouvindo em Shangri-La e vão estar hoje à noite na balada do Pretinho. Pô, em Shangri-La. E um abraço também pro Marcelo Menezes, nosso companheiro de Atlântida, que tá trocando Atlântida Litoral pela Atlântida da Caxias do Sul. E quem tá assumindo lá no litoral é o nosso irmãozinho Kifornari. Beleza! Opa! Beijo pros dois e suas trocas aí. O Kifornari continua em casa, só vai ganhar mais, né? Ondas. Já voltamos! Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 19 para 7. Tamo de volta ao vivo com esse último Pretinho Básico de 2011. O último Pretinho Básico ao vivo, porque amanhã, 10 da noite, tem a retrospectiva 2011, o Réveillon do Pretinho com a trilha sonora do Sônica. Não perca, 10 da noite, Pretinho Básico e Sônica fazendo a regressiva para 2012. E caso você tenha perdido o amigo secreto que o Davi Coimbra não participou, mas eu trouxe. Estaremos reprisando ele amanhã, sábado, à 1 da tarde. A brincadeira de amigo secreto do Pretinho Básico vai ser reprisada à 1. E às 10 tem o Réveillon do Pretinho com o Sônica. Não perca, passe o fim de ano com a gente. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Maurício, a notícia é do doutor Davi. Ô, Juliano, vem pro Grêmio. E aí, doutor Davi? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado pela informação. Só falta acertar o quê, doutor Davi? Com o clube lá, o Dnipro. O Dnipro. Onde é que é isso, doutor Davi? Na Ucrânia. Na União Soviética? Não, na Ucrânia. Não, é na União Soviética. A verdade é que o Juliano deve estar louco pra voltar, né, cara? Eu não sei o que leva um jogador aí pra Ucrânia. É terra de algumas mulheres mais lindas do mundo. A ideia de ir pra Ucrânia é um trampolim pra pegar um outro time de ponta na Europa Ocidental. Daí. Só que daí o cara some na Ucrânia. Espanha, Inglaterra. O problema é que de vez em quando não dá certo, né? Porque os caras não seguram a onda lá. É muito frio, né? E tem aquelas mulheres tudo feias na Ucrânia. Não, terrível de morar lá. Não é o caso. Aprender uma outra língua, uma outra cultura. Imagina só o cara que vai pra Londres, cara, depois. Se adaptar a Londres, se adaptar à língua estrangeira, diferente, que é inglês, que é uma língua que a gente quase não escuta. Aí ganha 200 mil euros por mês. É muito difícil se adaptar. É difícil. É muito difícil adaptar. É verdade. Né? É. Muito difícil. Longe do feijão. Longe dos amigos, a roda de balão. Eu ia reclamar do feijão, é muita. Na boa, jogador de futebol sofre muito quando sai do país. Eu me lembro do Edmundo quando foi pra... Cara, eu fico 1 ano juntando dinheiro. Vou todo cagado e volto mais cagado ainda pra ficar 30 dias pagando todas as minhas contas. Aí vem um filho da puta do jogador de futebol. Potter. Que tem que... Potter tá queimado, ele é milionário pra sair daqui. Aí chega lá, continua ganhando muito dinheiro... ganha tudo, ganha casa, ganha carro, ganha tudo, e aí vem dizer que não se adaptou. Tem que tomar bem longe. Doutor Maurício, o William Batoré tá saindo do Avaí mesmo. Hoje tá saindo. Caralho, ia ficar onde? Vai hoje, pro cara? Atlético Guarmiantã. Ouviu nosso vai picar na Série A, vai picar na Série A, Batoré. Eu trouxe, eu me lembro desse desabafo do Potter, me lembro do Edmundo, quando foi pra Fiorentina, que disse que não gostou de Florença porque só tinha casa velha lá. É muito difícil. Meu Deus! Que mais, doutor Alceu? Doutor Maurício, eu tô indo gelar aspirina, doutor Maurício. Coisa boa, doutor Alceu. Hoje é dia, amanhã é dia de tomar. Amanhã. Muita aspirina. Valeu todo então, dia, né, doutor Alceu. Até o ano que vem, doutor Alceu. Todo dia. Até o ano que vem, doutor Maurício. Fala, Potter. Posso contar uma piada? Piada do Potter! Apoio! Bordel Lobo Mal, pra você comer melhor. O homem tava prestando depoimento na delegacia, pois tinha acabado de matar a mulher dele. Mas tranquilo. Normal. Aí o delegado pergunta, por que, que o senhor matou a sua esposa? Ela tava me traindo. E por que o senhor matou a mulher e não o amante dela? Esse delegado, é melhor matar uma mulher só do que um sujeito diferente toda semana. Daqui a pouquinho no Pretinho a revelação do prêmio Pretinho Básico. Tá, Maurício, tem um monte de coisa. Tem a simpatia, o prêmio, melhor começar. Aqui do cruzão aqui, meu. Isso não vai dar tempo, hein? Então vamos com o KG agora. O pai de família judeu chama seu filho na antevéspera do ano novo, que é hoje, né? Tu vai contar a piada de judeu hoje? Hoje é véspera do ano novo. Hoje tu vai contar a piada de judeu. É. Não, hoje é antevéspera. Hoje é véspera. Vai contar a piada de judeu. Amanhã e o ano novo, dia primeiro. Deixa eu. E diz, Jacozinha... Eu odeio ter que estragar seu dia. É meio mas cearense, tenho que dizer-lhe. É que o Porã, né? O Porã é o nosso. Não, mas existem judeus no Ceará também, KG. Não, mas fica tenho que dizer-lhe que sua mãe e eu vamos nos divorciar. Oh, depois de 45 anos de convivência. Oh, shit! Ô, papai, o que você está dizendo? Não conseguimos mais nem olhar um na cara do outro. Vamos nos separar e acabou. Ligue para sua irmã Raquel e conte a ela. Bom. Desvairado, o rapaz liga pra irmã, a qual explode no telefone. De jeito nenhum! Meus pais vão se divorciar! Chame papai no telefone! Quando o velho atendeu, ela disse gritando: não façam nada! Até nós chegarmos aí amanhã! Estou chamando Moisés, que está em viagem! E amanhã mesmo estaremos aí! Ouviu? E desligou o telefone. O velho colocou o fone no gancho, virou-se pra mulher e sorridente disse: ok, Sara, eles irão para ano novo, não teremos que pagar passagem. Muito boa, KG, tava muito bem nessa piada, hein? Acabou, tá, muito bem. Interpretação, né? Tem uma receita aí, Antônio? Boa! Agora vai estar o bonde. Agora vai! É a última receita de 2011. Tá. E depois não faço mais. Tá, com umas babas aqui, ó. Barbaridade. Tá com um pano de prato aqui, ó. Vai, Antônio, o que que temos hoje? Caipirinha de abacaxi! Opa! Que é pra esperar seis anos novo. Boa. Fazer ano. Que horas, hoje. Mais ou menos? Mais ou menos que horas fazer? A produção tá escrito fazer hoje. Fazer hoje. Olho do cu, que senão... Para! Perdeu. Bem feito, Maurício. Ninguém é que não tá escrito isso aí. Abacaxi cru. Olha aí, inteiro. Caipirinha de abacaxi. Tu te comporta. Não me joga tu coisa. Tu te comporta. Não me joga. Vamos lá. Abacaxi caipirinha. Olha o freezer. Um abacaxi inteiro. Lata de leite condensado. E pra que essas coisas? Tem que ter. Não inventa, não tem inventa. Tem que ter. O abacaxi já é invenção. Um litro de vodka. Uma vez uma namorada minha colocou leite condensado no meu teu seio. Na minha teta. E aí tem uns pelinhos na teta, você sabe? Meu Deus. E aí virou uma coisa nojenta, assim, porque ficou tudo... É o último pretinho do ano. Exatamente por causa disso, mano. Mas é um simbolismo. Segunda-feira tamo aí com essas mesmas caras aqui, pô. Não, eu não sei se eu venho. Tem segunda. Tá, e o abacaxi? Faz o que com o abacaxi? O abacaxi aqui, ó. Um litro abacaxi, leite condensado, vodka. Um litro acho que é pouco. É pouco. Dois, três, cinco. Quatro, cinco. Doze. Meia dúzia. Olha aí, então pega o modo de preparo, retira a parte de dentro, que é todo o bolo alimentar do abacaxi. Tem toda aquela coisa louca, pirotécnica dentro. E bota numa cumbuca de barro maravilhosa. Deixa lá pras crianças. Deixa lá pras crianças se divertir, mas depois tem que bater ela com espanador e batedor de bife que é pra amassar o abacaxi. Tem que socar no barro? Soca na cumbuca de barro. Aí chama o Ivan. Soca no barro! Chama o Ivan, meu irmão, o Ivan, pra me ajudar a fazer essa caipira aqui. E aí fez tudo ali, serviu uma cumbuca de barro, usa casco do abacaxi. Sim. Que é pra dar um charme. De fazer o copo. Só que sempre pinga embaixo. E aí? É ruim. E aí não tem o que fazer, tem que tomar pingando mesmo. E aí serviu, virou abacaxi e tá pronto pra se bebedar, fazer ano novo. Muito bom, hein, fiquei... Antônio? Simples assim? Eu fiquei triste, você me xingou, quase perdi o personagem. Não, quem xingou primeiro foi tu, Antônio. Quem foi mal educado foi tu, Antônio. Em segundo lugar, nessa... não tem mulher nessa receita? Essa, a gente decidiu mudar a piada. Tá desanimadinho, né? Tá cansadinho, né? Ficou tenso, né? Eu fiquei tenso com o xixi do Amaral. Canta uma música da Betânia, com a voz da Betânia, vai. Eu com a voz da do... Betânia. Não, chama a Betânia então. Chama a Betânia. Betânia, vem cá, Betânia, chega aí. Betânia, vamos cantar! Canta uma música de ano novo. Música de novo. Adeus, ano velho. Essa eu não conhecia, cara. Feliz ano novo. Que tudo se realize. Agora vai errar a letra, quer ver? No ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Muito bom, hein, Betânia? Muito bonito. Emocionante. Maurício, tem 12 coisas pra fazer no programa ainda. Falta 10 minutos. Vamos revelar o prêmio Pretinho Básico 2011? Não. Primeiro, as simpatias. Simpatias. Davi, chegou a hora que tu mais esperou nesse programa, Davi. Tá muito simpatias ansioso. Para 2012. Eu também tava esperando até agora. Proteção contra olho gordo. Olho gordo. Como se, porque é muito importante. Importante. Compre sacolas de pétalas de rosa. Sacolas, KG. Muitas sacolas. Ah, eu tenho um amigo que sabe onde conseguir. Aí, na hora da virada, pegue as pétalas de rosa e jogue sobre você, sobre o seu carro, sobre a sua casa, sobre a sua fazenda, sobre a sua propriedade. E depois jogue gotas de perfume de alfazema. Vai tomar. Tá livre do olho gordo. Outra simpatia pra 2012. Alfazema, onde é que eu consigo? Eu não sei também. Gota de alfazema. Acho que vamos na farmácia. Vocês querem perguntar pro meu amigo que sabe onde conseguir pétalas de rosas? Eu tenho um amigo que sabe. Eu sei. Eu tô preocupado com alfazema. Ele deve saber. Acho que numa farmácia tem alfazema. Chega lá e pede. Eu quero um barril de alfazema. Ó, a roupa pra usar nessa virada de 2011 pra 2012. Tem que ser branca ou amarela. Mas sempre é branca. Ou os dois juntos. Se não tiver nada disso, tem que usar um metal amarelo. Vestido de ovo. Ouro. De ovo frito, amarelo. Sim, e... O amarelo e branco. Amarelo e branco é o ovo, é exatamente. Ovo frito. Vou usar a fantasia de ovo frito. Todo mundo come sopa de lentilha, né? Sabe por que não dá certo comer sopa de lentilha pra ti, Davi? Porque eu sou tu muito não faz do jeito certo. Eu sou ótimo pra fazer lentilha. Tu tem que comer a sopa de lentilha com o pé levantado. Ah, não. Entendeu? Pra levantar do chão e se dar bem na vida. Ah, Maurício. Esse é o segredo. Só um minutinho. Esse é o segredo. É só o pé que tem que estar levantado. Só o pé. Não tem que ter outra coisa levantada. Tem que comer sopa de lentilha com um pé levantado, os entendeu? Os dois pés levantados também não aí dá. Aí tu cai, né, burro? Pois é. Sim, mas pode estar sentado com os dois pés levantados, que é uma bobada. Pode estar sentado, é verdade. Mas se come lentilha sentado? Neila, come lentilha sentado. Sempre sentado. O que puder fazer sentado, faz. Ó, pra tirar o urucubaca, ó, banho de champanhe. Se joga champanhe. Sim, é a especialidade do Potter. Não, é melhor jogar champanhe antes e depois alfazema. É a especialidade do Potter. Tem um filme chamado American Pie, que um cara... que o cara pede pra mulher derramar champanhe na cabeça dele. Só que nesse mesmo momento, alguém da sacada começa a fazer xixi na cabeça dele. E ele começa a beber, assim, e dizer... Uau, eu consigo sentir as bolinhas! Que delícia! E tu sabe que um amigo meu tava fazendo esse truque da cascatinha, né? Com uma moça, certo? Cascatinha. Não, calma que eu não... É o Golden Shower? Não, cascatinha de champanhe, tá? Ela derramou champanhe... no entreceio. Ah. No entreceio. E ele ficou embaixo esperando. Mas Davi! Peraí. As crianças estão indo pra praia. Ela tem que aprender alguma coisa. Bernardo. Ela tava de pé e ele ficou embaixo esperando pra beber o champanhe. Certo? Que escorria do entreceio. Que não, que escorria pelo ventre. Tapa os ouvidinhos das crianças. Pelo ventre. Agora. E aí ele ficou esperando, e nada de beber champanhe. Daí ele olhou pra cima, abriu os olhos e viu que ela tinha uma manta de gordura. Ah, assim. Então, e ficou tudo empossado. Não ficou empossado. Fez dois. Canais? Dois, canalizou? É, dois canais. Dois afluentes, entendeu? Muito boa a história. Muito bom. Meu Deus do céu, última simpatia pra 2012. Quem vai passar na praia, atenção, tem que andar descalço na beira da praia e tem que entregar Vou andar de bota. Vou comprar uma bota 7 léguas. Tem gente que vai de Havaiana. Ô, Tanso. Pra Iemanjá tem que mandar uma vela azul e uma vela amarela esse ano. Ó, viu? É do Boca, que eu te falei. Duas velas. O Pause deve ter bastante velas. Tem uma piada muito boa de vela, posso contar? Não. E a champanhe joga só o líquido, tá? Não atira a garrafa no mar, que muita gente joga a garrafa. Ah, vai lá. Não, tipo Alcemar, assim, não. Fui no mar? Só o líquido, tá? É isso aí, moedas é bom jogar pra Iemanjá. Jogar no mar, moedas, muito legal, Maurício. Sustentabilidade, é isso aí. Mas os peixes gostam, cara. Não, mas imagina o mar poluído de moedas. Não, tem acontece que passar isso. O resultado aí do troço. É, chegou a hora do Prêmio Pretinho 2011. Os grandes vencedores do Prêmio Pretinho. Ellen Roche. Vamos ver aqui a gostosa do ano. Na Scarlett Johansson. Deixa o Faustão dar o resultado. Olha aí. Faustão, vem aqui então, Faustão. Brincadeira. Olha aí, bicho. É o Prêmio Pretinho 2011, galera. Quem que ganha, Faustão? Cada quem um que aqui. Ganha gostosa do ano. Peraí, vamos... Ellen Roche! Das três primeiras, Faustão. Em terceiro lugar, a gloriosa Ariadna! Olha aí! A gostosa do ano. Vai, meu, faltam 5 minutos, vai! Scarlett Johansson! Em primeiro, a gloriosa Ellen Roche! Essa mina... Já comi! Safado do ano, galera! Em terceiro lugar, Rafinha Bastos. Olha aí. Em segundo, vai gritar, já comeu. O glorioso Assis Moreira. E em primeiro, Davi. Ronaldinho Gaúcho, galera. Olha aí. Gaúcho, safado. A queda do ano. Em terceiro lugar, ministros da Dilma. Em segundo lugar, a queda do Porã. No estúdio! Em primeiro, Moshi do Pote! Esse louco é Jacupi! Parem, cara! O mico do ano, em terceiro lugar, comeria ela e o bebê! Para! Nome de filme! Tu que tá falando, em segundo lugar, Obras da Copa! Em primeiro lugar... É o mico do ano? É o mico. As caixas de som do Olímpico. Aê! Morto do ano, galera. O morto. Ah. Em terceiro, Osama Bin Laden. Em segundo, glorioso Orkut. Glorioso Orkut. E em primeiro, Steve Jobs. Olha aí. O Piangers votou várias vezes, né? Isso aí não valeu. Piangers contratou uma maquininha do Windows pra votar. Chato do fica, ano. Volta, Steve. Olha o chato do ano. A turminha do Crepúsculo pega o terceiro. Em segundo, tá Galvão Bueno. E em primeiro, a bichinha Justin Bieber. Chato do ano. E acabou, Faustão. Acabou, galera. Olha aí, era só assim. Muito bom, hein, Faustão? Aguarde o ano que vem pra mais um sensacional e emocionante Prêmio Pretinho. O Brasil 2011. Espera esse momento. Brasil espera. Já começou a tocar meu celular aqui, o pessoal do JB me ligando pra dar entrevista. O Globo também quer saber a repercussão do Prêmio Pretinho. Eu vou ter que agora dar umas entrevistas. Um grande abraço aí, pessoal. Feliz ano novo. Olha que o pessoal do Rio tá me ligando aqui também. Falta um minuto pra encerrar o Pretinho Básico. Falta um minuto pra gente encerrar aqui ao vivo. Potter, sua mensagem desse 2011 que a gente se despede hoje. Rapaziada, Potter. Em 2012, use filtro solar. Davi Coimbra, por favor. Eu vou acompanhar o relator Potter pra usar filtro solar, né? Mas eu espero que 2012 seja melhor que 2011 e pior que 2013. Ó, muito bom. É isso aí. Marcos Piangers. Prometo que eu vou entrar numa academia, que eu vou parar de fumar. E vai comer? E sim, que eu vou... Vai voltar a comer. Vai voltar a comer. Comer, e parar de beber. Pra que parar de beber? Parar de falar bobagens, como eu falei aqui durante todo esse ano. Tudo isso em 2013. Essas são as minhas promessas pra 2013. Cachê, cachê. Saúde e dinheiro no bolso. O resto vai. Essa administra. Sim, mas precisa de dá mais o quê? Dá pra ver que o KG pensou no, na mensagem não, dele. KG, só um pouquinho. Mas aqui é a letra de uma saúde, música, não é? Saúde, é, dinheiro no bolso. E o resto, vai. Administra-se. Com gente, saúde, tu se mexe. Com dinheiro no bolso. Muito obrigado. Não. Peraí, o Pedro, acabou. Pedro, vem aí a voz do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia do Big. E da Miller, a moda está nas ruas. Mandar um abraço pro Fetter, pro Porã e pro Duda Garbi, que estão de férias aí. É, o Lele, a Rodaica, né, Pagundi. Família, muito obrigado, até o ano que vem! Não, meu, nós voltamos pra fazer a semana que vem. Né? Ah, é? Amanhã estamos aqui até o ano que vem. Tchau! É.